O Senhor nos ama e isso nos é suficiente para viver. Uma vez, um grande homem de Deus, ele estava com uma doença. E ele orou algumas vezes a Deus e disse, Deus me tira essa doença, me tira essa doença. E um dia Deus apareceu para ele e disse, a minha graça, como continua o verso? Te basta. A minha graça é suficiente. Olha o que eu orei num determinado momento. Ainda que você tenha sido abandonado por todo mundo, e ainda que viesse a ser odiado por todo mundo, ainda veria um que te ama. Amém, irmãos? E esse que nos ama desta maneira, eu também quero amá-lo até o final da minha vida. Você quer também? Tudo que eu faço, tudo que eu sou, eu quero que isso redunde na glória para Deus. Amém? Seu trabalho, isso tem que honrar a Deus. Seu casamento deve honrar a Deus. Sua saúde deve honrar a Deus. Tudo que você faz. Você já imaginou isso? Você ganha X por mês. Olha, uma parte disso aqui é para honrar a Deus. Outra parte eu vou sobreviver. Vou também ter ajuda melhor na minha saúde com o que eu ganho. Mas com a minha saúde também vou honrar a Deus. Enfim, tudo que faço deve ser para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus. Lá no Dr. Lucas, capítulo 9, verso 57. Veja aí na sua Bíblia. Lucas 9, 57. Com certeza, Deus vai falar conosco. Veja aí na sua Bíblia. Acharam aí? Sabe que Lucas foi um médico. E dizem alguns escritos extra-bíblicos que Lucas estudou em Atenas, na Grécia. Era a maior escola de medicina do mundo antigo. E esse homem estudou o corpo humano, como ajudar a curar as pessoas. E quando esse homem conheceu Jesus, ele percebeu que havia um outro tipo de cura que o Senhor também faz, além do corpo. Cura das nossas emoções, da nossa alma, a gente diz. Vamos lá, diz aí, verso 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém, irmãos? Olha, essa parece ser uma das palavras duras de Jesus. Você viu que qualquer pessoa pode seguir o Senhor, mas não em qualquer condição. Veja o que eu disse. Qualquer pessoa pode seguir o Senhor. Todas as pessoas. Mas não de qualquer maneira. Amém, irmãos? Vejam o que está acontecendo aqui. Um homem se candidatou. Eu quero te seguir, Senhor. Eu quero ser um discípulo teu. Pois bem, aqui não diz quem era esse homem, mas lá em Mateus, se você olhar na sua Bíblia, ele tem uma referência. Mateus 8, você viu? Lá diz quem era, ou pelo menos, qual era a profissão deste homem. E esse homem era um escriba. Um escriba era um estudioso da Bíblia. E eles, inclusive, escreviam ou transcreviam a Bíblia. Letra por letra, todo o Antigo Testamento. Você sabia que se o escriba tivesse no seu trabalho de reproduzir as escrituras apenas 12 borrões pequenos ou 12 erros, todo o trabalho estava condenado. Estão vendo a exigência? Ah, esse homem tinha que ser um grande perito na escrita. Você imaginou se você fosse escreveu o Antigo Testamento todo à mão, o mínimo erro já era considerado um erro. Eu acho que nós teríamos que treinar muitas e muitas vezes, e quem sabe muitas e muitas vezes nosso trabalho seria reprovado por uma comissão julgadora. Diz, não, não ficou bom. Pois esse homem chega, ele fica impressionado quando ele conhece Jesus. Ele fica impactado ao ver aquele homem que era um homem perfeito. Um homem que curava os enfermos, um homem que tinha compaixão com doentes, um homem que restabelecia pessoas que tinham estragado as suas vidas. Quando esse homem viu Jesus, esse escriba, ele diz, eu quero te seguir aonde quer que fores. Você lembra qual o caminho que Jesus percorreu? Nós lembramos, vamos dizer assim, das glórias mais fáceis, do sucesso de Jesus. Mas e a crítica ácida? Você lembra quanta crítica Jesus passou? As pessoas que queriam matá-lo, e as pessoas que pegavam em pedras, e as pessoas que com as suas calúnias difamavam Jesus. E por fim, a cruz. Esse homem disse, aonde quer que fores irei. Parece que esse homem estava meio assim, empolgado, entusiasmado. Aí Jesus disse, muito bem, você pode ser meu discípulo, mas eu quero te alertar a uma coisa. No momento, eu não tenho onde dormir. Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Você quer? Primeira coisa que eu quero te dizer hoje à noite, você que está sentado aqui, confortavelmente, seguir o Senhor, existe um preço. Você sabia? Ah, por isso que eu disse, qualquer pessoa pode seguir o Senhor, mas não de qualquer maneira. Ah, eu quero servir ao Senhor, eu creio em Jesus, fiquei maravilhado com o ensino e com a pessoa dele. E se porventura você tem um pecado na sua vida e você não quer largá-lo, o Senhor vai dizer, eu quero te ajudar a você vencer isto. Não, Senhor, eu não quero vencer isto. Há um tempo atrás se converteu uma pessoa conosco. E ela ganhava o seu dinheiro de maneira ilegal. E muito ilegal. Era de uma maneira que não podia nem revelar de onde vinha a fonte. E essa pessoa se converte. E aí nós começamos a falar de Jesus para ela. Porque a conversão, sabe o que é? É quando a pessoa nasceu de novo. É que nem um bebê nasceu. Agora alguém tem que cuidar, tem que alimentar. Tem que ensinar os caminhos da vida. No caso da vida cristã. Essa pessoa ganhava um dinheiro muito alto, muito grande. E lá pelas tantas, nas nossas conversas, disse, você realmente quer Jesus? Quero, pastor. Você quer ter uma vida cristã, porque não é vir à igreja apenas? Eu quero, pastor. Pois bem, ela saiu daquele negócio altamente lucrativo e passou, no momento, a ganhar nada. Tenta te imaginar hoje se você ganha 30, 40 mil por mês. Dá para viver? Dá, né? O que vocês acharam? Tá bom o salário? Pois a pessoa ganhava mais ou menos isso. E de um dia para o outro, claro que a sua fé teve que ir crescendo para ela própria tomar a sua decisão. Não adianta eu dizer, você tem que sair disso. E se ela não tem fé própria para sair, ela não vai sair. Ela sai no dia seguinte e volta. Pois saiu. Leva uma vida cristã hoje correta, anda com Deus, mas ser discípulo do Senhor tem preço. Você vê esse homem aqui? Estava entusiasmado. Mas o Senhor alertou para ele, olha, se você quer me seguir, você provavelmente neste momento vai me seguir e não tem conforto. Eu não tenho conforto para te dar. Seguir Jesus, irmãos, eu nunca vou te fazer uma propaganda enganosa. A nossa vida melhora, isso eu sei. Porque você vai aprender a cuidar de dinheiro, você vai trabalhar legalmente, você vai respeitar as pessoas, a nossa vida melhora, amém? Mas, eu devo te dizer que não sem perdas. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, perdi, olha, centenas de amigos. Centenas. Minha família era muito conhecida na cidade. Eu jogava futebol e jogava nos melhores times da cidade. Eu tinha muitos amigos naquele ambiente. E quando me converti, aquilo foi desaparecendo os amigos e a crítica. Mas graças a Deus, Deus me deu um pequeno grupo. Talvez éramos 5, 10 pessoas. E a gente se grudava ali e mantinha a fé ali. E um dia eu disse a vocês que logo que eu me converti, eu perdi muita gente, mas houve um acréscimo dentro de mim. Um acréscimo que ninguém podia me dar, que era a própria pessoa do Senhor. Você sabe, quem se converteu sabe o que você ganhou. Vale a pena trocar tudo e ficar com o Senhor. Vale ou não vale, irmãos? Vale. Jesus contou uma história de um homem que era um comprador, um negociante de pérolas. Então, quem tinha pérola, ele comprava. E um dia esse homem ouviu falar que existia uma grande pérola. Lá num lugar, na beira de um mar, alguém lá, um mergulhador, achou dentro de uma ostra a super pérola. E estava à venda essa super pérola. Pois bem, esse homem que tinha pérolas menores, vendeu todas as menores e foi lá e comprou a maior pérola do mundo. Foi Jesus que contou essa história. O que é que ele queria dizer? As pérolas pequenas, você pode ter pai, mãe, irmãos, filhos, de repente trabalho, propriedade, tudo isso são pérolas pequenas. Quando você descobre a grande pérola, que é o próprio Senhor, você acha, você deixa isso tudo num segundo plano. Nós precisamos de família. Nós precisamos de sobrevivência, de recursos, de comida, de bebida. Nós precisamos de relacionamento, precisamos. Mas, nenhum deles é da grandiosidade do Senhor. Tu concorda comigo ou não? Eu já disse algumas vezes, e não tenho medo de dizer, irmãos, se eu tiver que começar tudo de novo, do zero, começo de novo. Mas, não largo o meu Senhor. Às vezes, a vida cristã, ela te traz, sim, salvação, te traz alegria interior, te traz paz, segurança, tudo isso. Mas, junto, vem oposição. Quando você se converteu, houve oposição? Quando você começou uma vida com o Senhor, uma vida mesmo. Houve oposição. De repente a gente era de uma religião que não respeita Deus. E de uma religião que até é contra Deus. E você se converteu. E aí os amigos daquela religião, mas o que é isso? Você vai mudar de religião. Ou você já tinha a religião da família, dos avós, dos bisavós. E agora, mas você vai abandonar a religião dos nossos pais? Vou. Quando eu conheço o Senhor, eu deixo tudo para trás e são pérolas inferiores. Quando a gente percebe o valor de quem é Jesus, tudo se esvai. Outro dia a Tânia me contou, e acho que falou para umas mulheres também. Houve um grande homem lá pelo ano 350, um homem cristão chamado Agostinho. Alguém já ouviu falar desse nome? Já, Agostinho? Era um grande líder da igreja cristã antiga. Esse homem tem muitos e muitos escritos. Foi assim, um homem que andou muito perto de Jesus. E esse homem estava no leito de morte. E ali a sua família e seus discípulos. E ele estava por morrendo e de repente, deitado mesmo, suspirou fundo e morreu. Deu aquele silêncio no quarto. Ele abre os olhos, senta na cama e diz, tudo que eu escrevi é palha. E voltou a dormir para sempre. Um grande homem. Olha, irmãos, esse Agostinho aí botava todos nós juntos no bolso. Todos nós juntos, não é individualmente eu, tu. junta todas as nossas inteligências. Eu acho que até você junta todos os nossos andar com Deus, todas as nossas orações, esse homem fazia mais que sozinho. E ele diz, tudo que eu escrevi, eu tenho escritos dele. Ah, ele disse, viu o Senhor, tudo que eu escrevi é palha. Quando tu vê o Senhor, tudo é palha. Sabe, às vezes a gente vê cristãos agarrados a dinheiro. Tem cristão agarrado até em lâmpada queimada. Prego velho enferrujado. Fica juntando aquelas porcarias lá. Esse dia eu fui lá visitar uns parentes e pregar nas igrejas aqui do interior. E fomos fazer no domingo almoço um churrasco. E eu ou é uma outra pessoa da família que fizemos o churrasco. Os outros meus irmãos, um não tem paciência, ele queima carne sempre. Né? Vocês sabem quem é o que não tem paciência, né? É um que diz, vamos glória. Tá na benção. Ele queima carne sempre. Torra por fora e fica crua por dentro. Né? É bem assim. O churrasco tem que ficar em 5 minutos, tem que ficar pronto para ele. Tá? E nós estávamos então começando o fogo. E a minha mãe não estava perto ali da churrasqueira. E tinha uns negócios lá para queimar. Ela não ia queimar nunca aquele negócio. E eu disse, toca no fogo. Sei lá, às vezes umas madeirinhas, uns negócios assim. Sei lá, umas gavetas já de 200 anos. Bota no fogo. Vamos fazer fogo. Vamos esquentar a churrasqueira primeiro. Não é com lixo, era tudo coisa de madeira. Vamos queimando, irmão. E um dos netos, e a avó. Não vamos queimar ela, né? Bota as coisas aí dentro, bota no fogo. A avó nem soube tudo que foi queimado. A avó é a minha mãe, tá? Ela nem sonha, só viu que algumas coisas desapareceram. Eu, sumiu. Pois, meus irmãos, nós não podemos ficar apegados. De repente, na tua casa tem um negócio lá que é capaz de, se um filho tocar, tu brigar com ele, ou se a esposa botar no fogo aquilo, tu vai brigar com ela. Não, não te agarra nada. Também não te agarra em coisa nova. Se Deus te pedisse para dar o teu melhor casaco de inverno para um irmão que está passando frio, ou que tem um casaco muito ruinzinho. Ah, não, pastor, aí não, né? Aquela jaquetinha que já está surrada, quase furada, até já pegou os teus odores. Ah, essa eu dou, pastor. Tu vai dar porcaria para alguém? Isso é pecado. Ah, traz umas roupas velhas para dar lá na assistência social da igreja. Isso é pecado. Sabia, meus irmãos? Nós vamos dar coisa boa para os nossos irmãos. Se possível, até leva ele lá na loja, aqui, ó, compra um negócio para ti aqui. Nós temos que dar algo que nos custa, porque dá os nossos restos. Não, esse homem parece que queria seguir o Senhor sem pagar um preço. Tu quer ser útil no reino de Deus? Claro que tu quer. Então tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar. Eu já passei situações, eu conto para testemunhar, que pode ser que alguém passe, e você, ah, mas pastor, eu já passei situações em que as pessoas se negavam a sentar na mesma mesa para almoçar comigo. Por causa da fé, não por causa de pecado, não, por causa da fé. Eu não sento com esse cara aí. Eu não sento na mesma mesa que ele. E isso era dito, não era nem escondido. Não tem problema. Comigo estava sentado na mesa o Filho do Deus Altíssimo. Amém, irmãos? Com você também, se alguém te rejeitar, não tem problema. Até o último louvor diz, eu não tenho tempo para ficar curtindo as minhas mágoas. É mais ou menos assim dizia o louvor, né? Ressentimentos. Vamos pegar uma linguagem aqui do interior. Eu não tenho tempo para ser que nem cachorro sarnoso lambendo as feridas. Não fica lambendo ferida. A vida é para frente, irmão. Alguém te machucou? Para frente. O Senhor está contigo. É isso, senão nós vamos ficar. O próprio diabo usa pessoas para nos machucar. E a gente fica ali, ai, pobre de mim, pobre. Paga o preço para ser do Senhor. Amém? Pois esse moço aqui, o Senhor fez uma advertência a ele. Eu não tenho recursos para te dar. Não tenho casa para te dar. Mas pode ser meu discípulo com este preço. O segundo, verso 59. Dê uma olhadinha aí. ao outro, disse Jesus. Agora é Jesus que está chamando uma pessoa para ser discípula. O primeiro se candidatou, o segundo é convidado. Segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, Jesus queria aquele homem para ser discípulo. Deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai fazer o quê? Vai e prega o reino de Deus. O pai dele já tinha morrido? Estavas lá no velório? Não. Esse homem está dizendo para Jesus, Jesus, o Senhor está me convidando para ser da tua equipe, para ser dos teus discípulos. Um dia eu vou ser. Um dia, Senhor. Como é que a gente diz isso no popular, hein? Quando a gente fica empurrando, empurrando, empurrando. Empurrando de barriga. A esposa vai saber o que eu estou falando. Geralmente é a esposa agora. Atenção, homens. Ela sabe, mas o problema é com nós. Tem uma lâmpada queimada lá, já está fazendo aniversário. Um aninho, dois aninhos, três aninhos, né? A esposa diz, querido, troca a lâmpada. E foi quarta de noite que ela pediu para você. Quarta agora passada. O maridão devia estar lá, começou 10 da noite, acho que foi, né? A final da Libertadores. Amanhã eu troco, querida. O jogo lá, eu vi só o finalzinho, que era o que valeu a pena mesmo, né? Mas amanhã eu troco. Ela já vem pedindo e pedindo, e esse amanhã não chega nunca. E ele vai protelando, e protelando, e levando, e levando. Deixa eu dizer uma coisa. Quando temos algo a fazer e não fizemos logo, provavelmente não faremos nunca. Sabia? Mulheres, hoje é dia 28. Lembra os maridos? Meu marido, te lembra da pregação do dia 28 de julho? Quando aquela lâmpada queimada, a torneira que está pingando, o vaso que está vazando ali. Tu não ouve essa parte, tá? Feche os ouvidos, meu amor. Hein? Só para ela, as outras podem ouvir, tá? Mas, irmãos, não dá. Você quer ser um discípulo, você quer ser alguém, inclusive, usado por Deus no reino de Deus. Tem que ter uma prioridade. Primeira coisa, o primeiro indivíduo, há um preço. Agora há uma prioridade. Você casaria com uma moça ou um moço em que você não fosse a prioridade na vida dela? Pode responder. Não, né, Carmen? Você estava fazendo uma cara de não aí. Digamos que uma moça é muito apegada à sua família. E a sua família está em primeiro lugar. E ela, então, conhece um moço. E agora, ela diz, bom, eu até gosto de ti, mas minha família sempre vai estar na frente. Casa com a família, então, né? Moça ou moço, não entra nisso, não vai dar certo. Quando a gente conhece uma pessoa e começa a ter um amor com um compromisso para casamento, aquela pessoa passa a ser a prioridade da nossa vida. É assim e tem que ser assim, senão vai dar errado. Não é? Quantos problemas de família acontecem porque a prioridade não está clara para uma das duas pessoas, ou para o moço ou para a moça. Tem que ter prioridade com respeito a Deus. Você tem que ter prioridade máxima. Aqui o jovem disse, depois que meu pai morrer, Senhor, eu vou te seguir. É esse tal de depois, é terrível. Se eu perguntar para os irmãos aqui que estão acima do peso, quando é que você vai começar o regime? Amanhã, né? Segunda. Mas aí, de repente, você, amanhã de manhã um cafezinho com leite. Ah, na outra segunda. E aí você vai empurrando de barriga, porque você está acima do peso, sua barriguinha está avançada, né? Avantajada. Mas sempre amanhã. Ah, já estamos também agora, quase em agosto. Ano que vem, né, pessoal? Dia primeiro do ano. Mas chega no dia primeiro. Sobrou comida do dia 31, né? Hein? Ah, Vamos, daqui a um dia também ninguém é de ferro. E aí a gente começa a falar consigo mesmo, parece louco. Você sabe como se chama quem fala consigo mesmo? Não é louco, tá, pessoal? Tem gente. Tem uns irmãos da igreja aqui que eu acho fantástico. Eles fazem a pergunta, eles mesmos dão uma resposta para si. Eu disse, esse cara é bom. Não é louco, não. Sabe como é que chama quem fala consigo mesmo? Agora uma palavra técnica. Guarda isso aí. Mover também é cultura. Solilóquio. Já ouviram essa palavra? Já, né? Eu já falei aqui, mas de vez em quando eu largo ela para vocês ir gravando. Quem fala sozinho não é louco. Tá? Pois, às vezes a gente está falando consigo sozinho. Amanhã, depois. E não faz nunca. Prioridade, meus irmãos. Não adianta ficar ali indeciso e você, de repente, toma uma decisão, mas ela não tem... Ela não se sustenta, essa sua decisão. Firme com o Senhor. Você quer ser alguém no reino de Deus? Você quer representar Deus? Seja firme nisso. Te chamem o que quiserem. Veja o último caso. Verso 61. Outro lhe disse, seguir-te-ei, mais um se candidatando. Seguir-te-ei, Senhor, mas... deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. E Jesus então replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu já falei aqui, para ser um cristão firme e um cristão frutífero, tem que pagar preço, tem que ser alguém que tem prioridade, e agora eu vou dizer, tem que ser alguém que tem perseverança. Pessoas sem perseverança sempre desistem no meio do caminho. É ou não é? Tem pessoas que começam um estudo, não leva ao fim. Começa um trabalho, daqui uns dias estão demitidos. E começa outra coisa, e elas começam um regime, e elas começam tudo, e nunca levam ao fim. Elas dizem, então, agora eu vou guardar um dinheirinho. Não guardam. Elas não têm perseverança naquilo. Ainda que passem a ganhar mais, não guardam, aí gastam mais. Falta-lhes perseverança. Seguir-te-ei, mas eu vou me despedir lá do pai e da mãe. Por que que Jesus disse, não dá para despedir? Jesus parece duro com esse homem, não parece? Sabe por que que Jesus disse para ele não? Porque se ele fosse em casa, o pai ia dizer, filho, que é isso? Tu vai deixar o pai. Aquele discurso de pai, ou às vezes de mãe. Tu vai te tornar um seguidor de Jesus? Olha, filho, esse homem aí, ele mesmo disse, não tenho nem onde reclinar a cabeça. O que que esse homem tem para te oferecer, meu filho? E ele contava, o pai ia fazer um discurso, ou um discurso emocional, ou um discurso econômico, ou um discurso até familiar, dizendo, tu vai abandonar o pai, olha, filho, eu te criei. Será que eu criei filho para isso? Não vai lá, não. Não vai lá no teu pai. Sabe por quê? Porque Jesus percebeu que esse homem era frágil interiormente. Ele não ia aguentar a pressão que o pai exerceria sobre ele. Jesus disse, não, esse homem ia para casa e não ia voltar. Tem irmãos que chegaram em casa e disseram, pai ou mãe, eu me converti para Jesus. Quando disseram isso para o pai ou a mãe, caiu a casa. Tem um irmão daqui da igreja que o pai disse, eu vou te matar agora mesmo. O pai pegou e começou a esguelar ele. E pegou uma faca. Eu vou te matar porque tu te tornou cristão. E aquele irmão não reagiu. Deixou o pai espremendo ele, espremendo, e só disse, Senhor, me livra do meu pai. Daqui um pouco o pai cai endemoniado. Tem que aguentar a pressão, viu? Ser gente forte por dentro. Eu sei, nem todos nós somos fortes ao natural. Mas aquilo que Deus plantou no teu coração, não deixa pai tirar, não deixa mãe tirar. E nós somos o povo que mais honra pai e mãe, viu? Mas o Senhor está acima do pai e da mãe. Se o pai disser, filho, vai ali, arromba aquele carro e pega um rádio bom para nós. Você, pai, isso eu não posso fazer. Mas então tu não é mais meu filho. Eu sou seu filho, mas isso eu não posso fazer, porque eu tenho um pai maior também, a quem eu presto obediência. Percebo, irmãos, muitas vezes vai acontecer que um familiar ou alguém achegado vai botar uma pressão. E aí você não pode olhar para trás. Jesus chegou a dizer aqui, que quando alguém põe a mão no arado, é como você começou a andar no reino de Deus. Se você olhar para trás, vai ser que nem a mulher de Ló. Ela olhou para trás e tinha pena, mas olha a minha casa que está queimando lá, olha a cidade queimando, olha as minhas amigas que estão morrendo, meus amigos. E ela congelou, ficou numa estátua de sal. Não olhe para trás. Eu quero te motivar a que você tenha uma fé tal, que ainda que pareça em algum momento haver prejuízos, permaneça fiel. Porque o mesmo Deus que você honra, te honrará. Te honrará. Você tem andado com o Senhor, você sabe. E se você é novo na fé, honra a Deus e você vai ver Deus trabalhando em favor de você. Deus trabalha. Você já viu algum medroso se dar bem na vida? Um comerciante, por exemplo, um comerciante medroso, tem medo de comprar e vender, ele vai dar certo nos negócios? Não tem como. Você já viu um agricultor bem sucedido ter medo? Pensa um pouquinho comigo. O agricultor vai preparar a terra. Gastou já para preparar. Ele vai lançar a semente ali. A semente pode nem toda ela germinar. Germinou uma parte da semente, os pássaros comem. Ou as lebres, os coelhos, os silvestres vão comer uma parte. Ou se é numa região que tem macacos, macacos vão comer uma parte. Ou se tem porco espinho e tem o porco do mato, e se tem javali, vão comer uma parte da tua lavoura. Mas aí a sementinha sobreviveu. A intempérie sobreviveu animais e ela vem crescendo. Aí não tem garantia que o clima vai cooperar. Pode chover muito, pode dar uma neve como deu, pode dar uma chuva de pedra, pode faltar chuva e a tua planta morreu. Mas digamos que passou também isso. Chegando lá perto da colheita, pode vir muita chuva e você perder a colheita na lavoura. Pode ser que também haja um outro intempério, um super vento, uma geada e você perde tudo. Ou você colheu tudo e aí não tinha preço. Não valeu a tua colheita, porque todo mundo colheu bastante. E aí você sabe, quando tem muita oferta, o preço cai. Acompanhou um pouquinho da cabeça de um agricultor? Todos os momentos que quando ele semeia, ele tem que ter fé. É uma fé natural, ele pode até nem crer em Deus, não estou falando disso agora. Eu estou falando que ele crê que aquela semente vai desde o grão lançado na terra até o fruto e vai lhe dar lucro. Agora um agricultor medroso. Não vou semear, porque uma parte dessas sementes não nascem. Depois, o que nascer, uma parte os animais vão comer. Eu não vou dar comida para animal do mato. Ou, não, isso vai vir chuva, vai destruir a minha plantação. Ou vai vir uma seca, não vai dar nada. E se eu colher muito, não vai valer nada. Então, para que não vou plantar? Você percebeu como um homem simples do campo tem que ter fé? Um agricultor próspero, ele semeia na fé. Nos seus negócios, no seu trabalho, você não tem que ter uma dose de fé? Tem que. Quando você quer seguir o Senhor, é impossível seguir o Senhor sem fé. Pastor, tu sabe tudo o que vai acontecer no ano que vem, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos da tua vida? Eu não sei nada. E aí, te ajudei ou te atrapalhei? Eu só sei uma coisa, que Deus tem um compromisso comigo muito maior do que o que eu tenho com Ele. Você sabe disso também? Que Deus não desampara aqueles que nele confiam. Isso eu sei. E por isso eu posso segui-lo sem dúvida, sem medo algum. E ainda que existam barulhos laterais contra, eu posso permanecer no Senhor. E devo permanecer. Para andar com Deus tem que ter fé. A Bíblia não diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não consegue ser um cristão. E mesmo com fé, você vai precisar ter atitudes, que tem horas que tem preço, tem prioridade e tem perseverança. Você percebeu que eu falei de três palavras que começam com P? Preço, prioridade e perseverança. Você vai ser um cristão frutífero. Sem isso não dá. Sem isso não dá. Não tenha medo de perder o que deve ser perdido. Não tenha medo. Não tenha medo de priorizar o Senhor, porque Deus te priorizou. Às vezes as pessoas dizem, pastor, eu não valho nada, eu não tenho valor. Uma pessoa que se autodestrói, fala mal de si, ou toma substâncias que destroem a si mesmo, essa pessoa devagarinho está se suicidando, é porque ela não gosta dela. E ela diz, eu não presto para nada, eu tenho que morrer, eu tenho que sofrer, eu tenho que penar. Quem disse isso? Como é que essa pessoa acredita nisso? Quando a Bíblia diz que Deus nos ama e nós valemos tanto que o Filho de Deus morreu na cruz para me salvar, para me resgatar. Foi pago um resgate. Você nunca mais, vamos combinar uma coisa? Você nunca mais diz, eu não valho nada. Vamos combinar isso? Eu não presto para nada. Presta sim. Se você disser que não vale nada, você vai dizer que Deus se enganou. Por que Deus investiu em ti? A gente não investe naquilo que não presta para nada, né? A gente não investe. A gente investe naquilo que julga de grande valor. E o Senhor investiu em nós. Vamos lá, irmãos. Lembra dos três P's ainda? Preço, prioridade e perseverança. Vamos até o fim. Eu gosto muito da palavra do Apocalipse. Que diz ser fiel. Até quando? Até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu me converti numa época que existia pouquíssimos cristãos. Quem tem mais de 30 anos de fé aqui sabe. Nós éramos uma meia dúzia de crentes espalhados por aí. Uma meia dúzia. Debaixo de deboche, de perseguição. Mas resolvemos ficar com o Senhor. Porque Deus plantou algo dentro de nós. É aquela grande pérola que eu descobri aos 17 anos. Depois descobri outra. Secundária, porque a maior é o Senhor. Vocês captaram a outra? É secundária. Pastor, tu não ama a tua mulher? Amo, é a pessoa mais importante na face da terra para mim. Como pessoa humana. Agora, em termos de espirituais, é o Senhor Jesus. Ela sabe disso, ela sabe que eu também sou o segundo da vida dela, o primeiro é Jesus. Os nossos filhos sabem lá em casa que nós dois amamos mais Jesus do que eles. Pastor, o que é isso? Porque quando eu amo devidamente o meu Senhor, eu vou saber amar corretamente eles. Se eu amar eles, botar eles, eles se tornam os meus deusinhos, meus ídolos. E aí já invertemos tudo e vai dando tudo errado ao longo da vida. Primeiro o Senhor. Nós, casados, ou quem é noivo, namorados, nós não exigimos prioridade. Tu casaria com um moço que já teve uma outra namorada e diz, não, eu também contigo gosto mais de ti, mas um pouquinho ainda da outra. As mulheres já são assim, meio faca na bota, então fica com a outra. Não é assim? É ou não é assim? E é isso aí, se vier um homem com uma conversinha aí para boi dormir, que a gente... Não, mas isso aí o boi não dorme, né? O boi vai ficar louco. A mulher já mais temperamental já manda, vai para outra. E tem que mandar mesmo, viu, gurias? Mande para outra. Porque nós exigimos nos nossos relacionamentos exclusividade. Prioridade não exigimos? É assim, se nós humanos, nós somos cópias de Deus, Deus exige também prioridade. Se alguém está aqui, pastor, eu tenho uma outra religião. Você vai ter que escolher um dia, meu. Ou Jesus ou a religião. Mas eu tenho uma outra divindade, eu tenho uma outra, um outro ser que eu adoro. Você vai ter que escolher, pode ser que tenha alguém aqui. Ou se você tem um ídolo que vem de família, você vai ter que largar esse ídolo. Não tem como ter o Senhor e o ídolo. Pastor, eu sou muito apegado a dinheiro. Você vai ter que aprender a se desapegar. Senão, não vai conseguir ser cristão. Uma vez, um jovem excelente, que qualquer pastor queria ter na sua igreja. O cara tinha muita grana. Jovem rico, lembra? E ele chega para Jesus e diz, Jesus, tu Jesus é o cara. Eu quero te seguir, Senhor. Eu quero ir até para o céu contigo um dia. E o Senhor diz para ele, tu conhece os mandamentos? Conheço. Não matar, não roubar, não adulterar, não fazer mal ao próximo. Senhor, eu já faço isso desde que eu era jovem. Tá bom, mas te falta uma coisa ainda. Como assim, Senhor? Vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres. Depois tu vem e me segue. E diz a Bíblia que aquele moço foi embora contrariado com Jesus. Se tivesse naquela época Facebook, ele ia botar. Esse Jesus aí não está com nada, quer o meu dinheiro. Mentira, Jesus não queria dinheiro algum. Sabe o quê? Jesus nunca pediu isso para ninguém outro. Só para aquele. Porque aquele moço era apegado em dinheiro. Como é que você sabe se você é apegado? Se você não consegue dar, você é apegado. Se você não consegue nem cumprir com o dízimo, que é uma obediência a Deus, você é apegado. Tem um ídolo. Um ídolo no coração, sim, mas também no bolso. Vira, irmãos. De repente a gente começa a perceber, mas tem uma roupa lá que eu não dou para ninguém na minha casa. Tem um sapato que eu não dou para ninguém. Um dia eu estava numa reunião assim, irmãos. E eu tinha um sapato muito bom. E naquele culto, Deus me disse, dá um sapato para tal irmão. Era uma noite fria e tinha barro na rua. Era um lugar que não era tudo calçado. Ao final do culto, fui lá e disse, irmão, isso aqui é teu. Sapato, olha, eu gostava daquele sapato. Um sapato bom, confortável, resistente, bonito, caro. Que eu tinha ganho também e caro. Isso aqui é teu, irmão. Mas como assim, pastor? Isso é teu, Deus mandou te dar. Saí da igreja descalço. Amassando o barro. E com uma alegria, porque Deus... A gente tem que aprender a dar aquilo que gosta. Não aquilo que está lá num canto atirado. Isso não é presente. Isso é até maldição. Viu, irmão? Dá problema para os outros? Não, dá o que é bom. Então, de repente, começa a gente ver, mas peraí, tu é desprendido ou tu está apegado? Começa a testar você mesmo. Não seja mesquinho. Eu sei que todos nós lutamos com isso, viu? Nós lutamos em dar as coisas boas. A gente quer as boas para nós. Às vezes para os nossos filhos, a gente dá para eles. Mas nós temos que aprender a dar para outros. Às vezes pessoas que nem são do teu relacionamento e você percebeu um amor, uma compaixão por aquela pessoa e você quer abençoá-la. Faz isso. Sabe o que eu ganhei depois que dei o sapato? Muitos outros pares de sapato. Semana passada eu dei umas 30 gravatas aqui nos cultos. A minha filha foi fazer um passeio e, pai, eu quero te dar um presente. Eu vi que tu deu tantas gravatas lá, pai, eu quero te dar uma gravata. Para mim valeu. Troquei 30 por uma, o que vocês acham, hein? Perdi ou ganhei? Ganhei. Porque a minha filha aprendeu uma coisa. Que quando a gente dá, Deus está enxergando. E de alguma maneira Deus vai honrar. Seja com uma ou seja com muitas. Eu, graças a Deus, quiser lá comprar 10 gravatas de uma vez só, eu posso. Mas não é isso, não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de entendimento. De coisas espirituais. Faça pelos outros. Porque quando você faz, sabe aqui, ó, eu estou insistindo numa tecla e eu quero dizer a vocês, o propósito de Deus quando criou o ser humano, qual era? que o ser humano fosse parecido com Deus, não era? A imagem e semelhança. E o ser humano se afastou de Deus e ficou parecido com o diabo, não ficou? Um irmão já matou o outro lá no início do mundo. O ser humano ficou ruim, estragou. Mas Deus insiste em formar a imagem de Cristo em ti, em mim. Às vezes as pessoas dizem, pô, fulano é um capeta, aquele menino é um capeta. Não é que é literal, não é isso. Mas de fato é uma representação do capeta, não é? Uma pessoa ruim, uma pessoa má, egoísta, avarenta, maldosa, isso é do maligno. É a imagem do diabo estampada naquela pessoa. Mas agora quando tu vê um cristão, tu vê Cristo nele. É isso, meus irmãos. É Cristo em nós. E nós vamos ter que pagar preço? Sim. Nós vamos ter que ter prioridade? Sim. Nós vamos ter que ter perseverança? Sim. Mas é Cristo em nós. Às vezes tem uns empresários que me ligam e dizem, ô pastor, tem algum moço, alguma moça aí para trabalhar aqui na minha empresa? A gente dá uma olhada e diz, ó, aquele ali está bom. Não é só porque sabe fazer, porque Cristo está nele. É visível. Tem outros que eu não indico. Não vou estragar o nome de Jesus nem da igreja. Sabia? Não está pronto ainda para uma indicação. Ou quer levar vantagem em tudo. Isso é coisa maligna quando a gente quer levar vantagem. Tem um jogador de futebol da Copa de 70, quando o Brasil foi campeão, que ficou marcado, vocês lembram? Um jogador chamado Gerson, ele fez uma propaganda muitos anos atrás de cigarro. Lembra aí, vocês estão balançando? Lembra, senhor? O Gerson? E no final da propaganda ele dizia assim, eu gosto de levar vantagem em tudo. E ficou chamada a lei de Gerson, né? Isso não serve para nós. Nós nunca podemos pensar o que eu posso tirar dessa pessoa, o que eu posso ganhar. Sabe qual é o nosso pensamento? O que eu posso dar? De que maneira eu posso abençoar? Esse é o pensamento cristão. É isso que o Senhor quer formar em nós. Claro, entre outras verdades da Bíblia. Mas isso que eu estou falando hoje. Seguir Jesus, irmão, não é um monte de gente dentro de uma igreja. É gente que tem Cristo no rosto. Tem Cristo nas mãos. Eu estive na Alemanha uns anos atrás. E visitei no centro de Berlim. Uma igreja que foi destruída nos bombardeios da Segunda Guerra. E ficou só a torre da igreja velha, queimada, tudo. E do lado fizeram um prédio novo, luxuosíssimo. E aí eu perguntei, mas por que que deixaram essa parte velha? É para lembrar da destruição toda que foi feita nesse lugar. E dentro dessa parte velha, tu podia entrar uma parte dentro da torre, tinha desenhado ali um Cristo, tipo, pintado. E no lugar que ainda preservaram uma estátua, num outro lugar, tinha um Cristo e caiu os braços do Cristo, com os bombardeios, as bombas, tremor, caíram os braços. E alguém, depois da guerra, vamos reconstruir. E alguém disse, não, deixa aí. Vai servir para a população, para os turistas verem. Mas um Cristo sem braços, sim. Porque quem é os braços de Cristo? Não são nós? Essa ideia... Quem são os pés de Jesus hoje, não é você? Quem é a boca de Jesus hoje, não é você? Essa é a ideia. Cristo formado em nós. Vamos por aí, meus irmãos? Esse é o cristianismo. Sabe o que eu digo? Não tem religião melhor que cristianismo. Uma religião limpa, santa, cheia de bondade e de misericórdia. Mas pastor, a igreja já fez muitos erros na história. Eu sei. Eu já li toda a história dos últimos 2 anos, dos 2000 anos da igreja. Eu já li todinho, eu sei os defeitos da igreja. Mas o passado, nós não podemos levar a vida olhando para o passado, nós temos que olhar para o presente. E nós estamos vivendo aqui, nós não estivemos vivendo lá. Vamos por aí, meus irmãos. Vamos pagar preço? Vamos. Prioridade e perseverança. Amém? É muito bom ser de Jesus. Esses dias uns irmãos estavam reclamando para mim: pastor, tu não tem dito últimas vezes aquelas duas palavrinhas no final do culto? Tu não tens falado mais. Quais são as duas? Que noite! Que noite a gente poder estar na presença de Deus. É muito lindo ser do Senhor. Quanto mais conheço Jesus, mais eu o amo. Tem um louvor que diz isso, né? Quanto eu mais conheço. Mesma coisa minha esposa. Quanto eu mais conheço ela, mais eu amo. É assim, vocês sabiam? Dá para dizer para a esposa aí: quanto eu mais te conheço, eu mais te amo. Olha, se tu não tem certeza, não diz nada, tá? Não vai arrumar uma briga aqui no final do culto. Quanto mais eu te conheço, eu mais te amo. Porque a gente reconhece às vezes as limitações da pessoa, mas o amor cobre isso. Você percebe que a outra pessoa está cada vez mais voltada para te abençoar, para te servir, um voltado ao outro. Bom, não vou falar do retiro de casais, né? Senão eu já começo a dar uma pincelada aí. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos? Aleluia. Feche os seus olhos. Eu quero te fazer apenas uma pergunta. Tem algo dentro desses três itens: preço, prioridade e perseverança. Tem algo que você não está conseguindo praticar? Se tem algo que você está em deficiência, eu gostaria que você pedisse ajuda do Senhor. Pode ser que você até falhou e negou Jesus. Mas eu não estou pregando para te condenar. A igreja não é um tribunal. É um lugar para ensinar o caminho de Deus. E você hoje ouviu o caminho de Deus. Se você está com algo que não está certo, você pode ter uma outra prioridade na vida, acima de Jesus. Assuma Jesus. Assuma, você vai ver que vale a pena. O Senhor te ama. O Senhor não destrói ninguém. Pelo contrário, o Senhor reconstrói a nossa vida. Não perde tempo com coisas laterais. Jesus disse para um homem aqui: vai e prega o reino de Deus. Se tens algo para começar hoje, comece hoje. Quem não começa agora, nunca começará. Se você quer ser fiel na leitura bíblica diária, comece hoje. Quer ser fiel na oração, no falar com Deus todos os dias, começa hoje. No congregar, começou hoje então. No colocar o Senhor acima de família, de trabalho, acima de tudo, começa hoje. Senhor Deus, nós te louvamos por esta linda noite. Agradável. Ainda que ouvimos coisas que às vezes pareciam nos machucar. Mas a tua palavra diz que o Senhor que faz a ferida, o Senhor também restaura. E que a tua palavra é como uma espada de dois gumes. Ela tanto fere quanto sara. Obrigado, Senhor. Nunca deixe de falar conosco. Da mesma maneira que nós não deixamos de falar aos nossos filhos, quando eles têm um erro, nós os corrigimos, nós os alertamos e apontamos o caminho. Tem algo que você precisa acertar com o Senhor, acerte agora. Afinal, quem fica empurrando de barriga, protelando, nunca vai a lugar algum. Senhor Deus, nos ajuda a vivermos em tudo para a tua glória. Lá nas primeiras páginas da Bíblia, o Senhor nos disse que fomos criados parecidos contigo. E muitos de nós provavelmente precisam resgatar essa semelhança contigo. Então que comece hoje. Porque eu não quero, e se você também não quer, pode dizer comigo: eu não quero nenhuma semelhança com o diabo. Você pode dizer? Eu não quero nenhuma semelhança com o diabo. Obrigado, Senhor. Porque podemos receber da tua parte instrução e orientação para a nossa vida. Podemos ser úteis no teu reino. Dentro deste ensino do preço, prioridade e perseverança. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. E amém. Amém. Recebi um convite de formatura de vocês aí em cima, né? Você é um advogado. Deixa eu te dizer uma coisa, Marco. Bota a tua profissão para a glória de Deus. Obrigado pelo convite, muito lindo. No dia que nasce o nosso neto, vai ser a tua formatura. Bota a tua profissão para a glória de Deus. Deus tem que ganhar com isso, senão não valeu a pena. Tem mais alguém se formando aí? Eu citei ele, que ele nos deu um convite essa semana. Mas aquilo que você faz, se Deus não ganhar nada com isso, se Deus não ganhar honra, não valeu a pena. Você sabia? Ganhe dinheiro, e muito dinheiro, mas não deixe o dinheiro te ganhar, né? Eu disse para Dani outro dia, não foi, Dani? Bota a tua profissão para a glória de Deus. Depois que eu descobri isso na minha vida, irmãos, eu só quero viver para honrar a Deus. Trabalho muito, mas eu quero viver para Cristo aparecer em mim. Nas minhas mãos, nos meus pés, na minha boca, na minha mente. É para isso que Deus nos criou. Porque cada um de nós tem a sua profissão. Essa nós temos para sobreviver e para ganhar dinheiro. Mas não é para encher o nosso bolso. É para abençoar o Brasil. Você pode desfrutar, você pode passear, você pode comer bem. Pode ter uma casa boa, um carro bom. Tudo isso Deus te dá. Mas a obra de Deus tem que ganhar. Sabia? Senão Deus vai dizer: não valeu a pena. Não valeu a pena. Aquele homem Agostinho era um crente, né? Quando ele morre, ele tem um momento de ressurreição rápida. E ele viu Jesus e disse: pessoal, esqueçam tudo que eu escrevi. Tudo era palha. Eu vi Jesus. Você pode sair do culto e dizer: eu tenho visto Jesus. Uma abençoada semana. Vai dormir em paz hoje. Vai dormir em paz. Né? Vai andar perto do Senhor. Tem um rapaz ali que vai ser médico, né? Vai ser psiquiatra? Talvez. Talvez. Andrei. Sabe que é uma profissão que dá muito dinheiro, né? Tu sabe disso. Deus tem que ganhar com a tua profissão. E se alguém outro aqui tem uma profissão muito simples, não tem problema, Deus tem que ganhar com a tua profissão. Eu soube de um sapateiro. Sabe que o sapateiro não ganha muito dinheiro, faz pequenos consertos. E era um sapateiro cristão, e ele dizia para as pessoas: eu sou sapateiro para sobreviver, porque a razão da minha vida é servir Jesus. É assim, meu. Eu sei que tem gente nova, estou vendo uns rostos novos. Mas, pastor, essa igreja é assim e melhor ainda. Hoje é só um pedacinho. Nós não somos perfeitos. Mas nós estamos sempre ali com a palavra de Deus olhando para dentro de nós e nos corrigindo. Cristo tem que aparecer em mim, senão não valeu a pena estar no mundo. É isso aí? É isso, meus irmãos? Vamos lá.